Devinho Mopaz, o paizinho. Ao vivo, Imperatriz do Maranhão. Música do meu parceiro Caio Costa, o cara da periferia. Real Calçado, parceria com o Devinho Mopaz, estourado, menino. Sua música.com, a mais estourada do Brasil. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando passo nos seus olhos, vira um mundo. Mas parece tudo sobrenatural. Você resiste, eu vou me entregar. Um momento que jamais vai esquecer. Você resiste, eu vou me entregar. E o momento vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Oh, minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Oh, minha doce Cinderela. Júnior Magnata, Jairo Records, Fabrício CD, Emerson Drinks de Itabaiana, Sergipe, Nica CDs, alô Fran Jórias, beijo, tchau. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando passo nos seus olhos, vira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você resiste, eu vou me entregar. Um momento que jamais vai esquecer. Você resiste, eu vou me entregar. E o momento vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Oh, minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Oh, minha doce Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Oh, minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Oh, minha doce Cinderela. Alô, meu parceiro Estrela CDs, é dele gravações. Batata CDs, galera do Top Paredões. Tem mil novas.